220, solo 24, táxi Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, portão 4, 320. Salvador, Salvador, é o Tango Mike Bravo, informa Kevin Reborg, posição 62. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Comandante Salvador, boa noite, Bono 8 no meia, passando 170 para 1250, informação Charlie. 8 no meia, boa noite, assim a identificação dessa 2000 pés, via chegada mar e ajuste 1021. 2000 pés, via chegada mar e 1021, boa noite no meia. noite, no meio, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, Walter Zulu. Entendi, autorizado, ILS X-Ray, pista 10, boa noite, no meio. Estabilizou ILS X-Ray, pista 10, gol 8 no meio. 1-8 no meio, complete ADS, chame a torre em 1-8, decimal, 612, bom dia, bom pouso. 1-8, 612, gol 8 no meio. Salvador, boa noite, boa noite, no meia, tá passando o externo, baixado travado com capa vista. O estado tem pouso autorizado na 1-0, venha até 1-2-0 graus com 1-8 nós. Livre pouso, gol no 8, tô no meia, pista 1-0.